AM Liberdade. Essa é a sua rádio. Aprendi a viver só depois de você, porque antes de você eu era santo. Se não tivesse sol, eu fazia chover. Eu te amava de verdade até não ter mais tanto. Você foi e levou a minha vida, eu morri de chorar, achei que não passava desse ano. Agora quer saber por onde eu ando? Faz a diferença. Liberdade. E a rádio que faz a diferença, e o cara que faz a diferença acabou de chegar nos estúdios aqui da Rádio Liberdade. Feliz demais da conta por Deus me dar a permissão de estar aqui mais uma vez. É claro, e mais feliz ainda de saber que só gente bonita e feliz está do outro lado do rádio para ouvir com a gente o programa Festa Popular. A gente sempre gosta de frisar, claro, a cada status que a gente posta anunciando o programa Festa Popular, um salve especial para a galera mais top do Brasil, que são vocês. Um beijão especial com todo carinho, simplesmente tava doido barrido de saudade de cada um, tá bom? Se Deus quiser, vão estar apresentando para vocês um programa Festa Popular super top para a galera mais top do mundo e do Brasil. É claro, vocês curtindo com a gente o programa Festa Popular. Acabei de chegar, é só mandar uns ajustes aqui, é claro, gente, para preparar um programa super legal para vocês. E preparar, não, é tudo feito assim espontaneamente, mas para nós sempre é uma felicidade imensa, satisfação enorme sentir a presença de cada um de vocês auxiliando a apresentar para vocês o programa, tá bom? Um beijo em especial, tava doido, barrido de saudade de cada um de vocês, então para a galera nota mil, super top, assim, ó, um beijão especial, obrigado galera, obrigado meu Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui para estar apresentando para vocês o programa Festa Popular. A gente tá que tá. 998-3967-63, 998-3967-63, 998-3967-63, liga para cá, envie sua mensagem de texto, vou ter o maior prazer em estar atendendo essa galera participando com a gente aqui do programa, tá bom? E se quiser entrar em contato com a gente, através do nosso telefone fixo, né, que é o telefone mais tocado e agitado da cidade, que é o 3341-8533, 3341-8533, liga para cá, envie sua mensagem de texto, injeta no nosso WhatsApp, legal, a gente tá fazendo o programa Festa Popular, especialmente com todo carinho para cada um de vocês, tá bom? Um beijo, galera. Trazendo um hit já gostoso pra gente já entrar no pique total do programa Festa Popular. Lulu Santos com a música E Eu Gostava Tanto de Você. Alô, Itapecerica! Pra gente fazer o nosso festival de inverno, intimidade total de Ivan Gabriel. Você no nosso festival, às vezes você não vai vir pra cá, a cidade já tá respirando o festival de inverno, nota mil, super top. A gente apresentando pra vocês então nosso festival de inverno no Festa Popular. Alô, Itapecerica! Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa pra assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou precisa saber. E aí, de volta com o programa Festa Popular, depois dessa pancada no coração e na alma da gente, Super Lulu Santos, o eterno jurado do The Voice Brasil, o cara que é fera, beijão especial com todo carinho para todos os fãs de Lulu, e a gente vai continuar apresentando para você que não vai ter oportunidade de vir para cá, é claro, lembrando, tá bombando a cidade desde sábado passado já está assim respirando o festival de inverno, nota mil, a cidade cheia de gente bonita, então só tá faltando você, vem para cá, então lembrando, logo mais, tem Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, dueto, né, das mais belas vozes da história, mais premiadas da história da música popular brasileira. Então vem pra cá pra vocês curtir a doidada do nosso festival de inverno. Lembrando que amanhã o cantor mais amado do Brasil, Amado Batista, o comentário que a gente fez antes, já uns 30 dias antecedendo, quando foi anunciada a chegada de Amado Batista no nosso festival de inverno, comentei e vai ser dessa forma. Amanhã teremos um público totalmente diferenciado. Pessoas que nunca vieram no nosso festival de inverno vão estar aqui pra estar curtindo o cantor, né? Pessoal das comunidades rurais, pessoal vai vir de longe pra estar vindo aqui, pra estar aplaudindo o cantor mais amado do Brasil, Amado Batista. Mas lembrando logo mais então, com o show duetos, né, dos shows premiados aí da música popular brasileira, estas mais belas vozes femininas, que é Elba Ramalho, chega e encanta, fazendo aquela misturança do baianês com mineirês, né, uma voz diferenciada, né, um timbre diferenciado, chegando com o vozeirão danado do Geraldo Azevedo. Imagina então o que, é que vai transformar o palco da Matriz logo mais no nosso festival de inverno. Lembrando, daqui a pouquinho vão estar dando uma apanhada geral, falar tudo o que está acontecendo, já deu uma passada pela Praça do Coreto, a cidade está linda, linda, maravilhosa, cheia de gente bonita, só tá faltando você. Vem para cá então, a gente está se deliciando, nosso 27º festival. Festival de Inverno, bombando, arrebentando. Então, show de bola, nota mil, vem pra cá pra estar fazendo parte com a gente desse grande momento ímpar, né? Acho que é o melhor Festival de Inverno do Brasil, a gente não tem que comentar, é claro. Parabéns ao nosso querido prefeito Willian Reis, que eu teco, show de bola, nota mil. Estive com ele pessoalmente na Praça do Coreto, como é peculiar da sua maneira de administrar, sempre no meio do povo, é claro. Show de bola, um beijão especial pra ele, pra Dona Nani, nossa vice-prefeita Joyce Reis, né? A todos os demais, os vereadores também, amigos nossos, e um beijão especial com todo carinho para Simone Toledo, nossa secretária de Cultura e Turismo, realmente, show de bola, linda, maravilhosa. Alô, Simone, alô, Teco, alô, pessoal da Prefeitura, ó, um beijão especial, parabéns por mais esse grande evento realizado em Itapecerica. Então, vem pra cá, a cidade tá linda, que eu vi de mulher bonita, parece que até se transformou no outro planeta, juntando com a beleza das mulheres que a gente tem aqui, que são as mais belas do Brasil, juntando com as que vêm de fora. Então, isso aqui tá parecendo um jardim, realmente, show de bola, nota mil, um beijo pra todo o pessoal participando com a gente. Então, é o 27º Festival de Inverno, Itapecerica, bom, banda arrebentando, vem pra cá, então logo mais. Então é o Barra Mar e Geraldo Azevedo, com o show do Etz, né, dos mais premiados, pessoal tá amando a turnê por todo o Brasil, e Itapecerica não poderia ficar de fora de forma alguma. E amanhã, Amado Batista, o cantor mais amado do Brasil, vem pra cá então pra gente ficar junto e aplaudir os grandes talentos, é claro, da terra, os grandes talentos a nível nacional, vem pra cá, show de bola, até bem, um beijão especial pra toda essa turma curtindo com a gente o programa Festa Popular. Já que a gente fala de Festival de Inverno, a gente já trouxe Lulu Santos, trouxe com a música Eu Gosto Tanto de Você, se não imagina a saudade que eu tava dessa turma aí. A gente teria que vir pra cá sim pra estar apresentando o programa Festa Popular. Como diz, né, o nosso grande Falcão, a voz do Rapa, lembrando, dia 23 e 24 de setembro acontece, né, o Joy Festival, Rock Festival em Divinópolis. Capitão Inicial, o Jim vai estar pra lá arrebentando. Humberto, ex-engenheiro Zoé, agora na carreira solo. Esses são os principais nomes do rock pop nacional, vão estar arrebentando dia 23 e 24 de setembro. Então, show de bola, nota mil. E o Falcão vai estar presente quando ele compôs aquela música Valeu a Pena, e sempre valerá a pena sim estar aqui apresentando para vocês o programa Festa Popular. Pessoal pensa, o cara parece que é meio maluco, num sábado Festival de Inverno, o cara apresentar um programa. É impressionante a audiência que a gente está conseguindo aqui através do nosso WhatsApp, tá bom? 998-39-6763, 998-39-6763, liga para cá, envia sua mensagem de texto, vem para cá para estar participando com a gente, injeta no nosso WhatsApp, legal, para a gente estar arrebentando, se Deus quiser, mais um show de audiência com vocês no programa Festa Popular. É nóis, alô galera, nota mil, super top. Então vamos entrar no rock, já continuando no pico total do rock internacional, das mais possantes vozes da história do rock pop internacional, Bruce Springsteen com a música Dancing in the Dark. Alô galera, nota mil, super top, ao Festa Popular aí, é claro, nosso Festival de Inverno também bombando, arrebentando. Alô Itapecerica. Todo mundo no pico total do Festa Popular. Hey baby, I'm just a five-star night. I'm dying for 1:16. Liberdade AM. A primeira no seu coração. A primeira no seu coração, é claro, primeiro também no seu coração. Ivan Gabriel, o programa Festa Popular, só vai na nós, é claro. No Hit no Pico Total, a gente trouxe Bruce Springsteen com a música Dancing the Dead, que é claro, para todo carinho, para todos os roqueiros de plantão, curtindo com a gente o programa Festa Popular. Festival de Inverno, aquela misturança de MPB com rock pop nacional, também, por que não, rock pop internacional, que o pessoal, de vez em quando, vem para cá, as bandas, né, dos grandes nomes da história do rock nacional, arranha também, de vez em quando, o rock internacional. Então, essa boa pedida, abração especial para toda a turma curtindo com a gente o programa Festa Popular, Bruce Springsteen com a música Dancing the Dead, para toda essa turma linda, maravilhosa, que tem de gente bonita, que é brincadeira, tem coisas, por exemplo, que a terra não pode ter produzido. Encontrei com duas gatas subindo, né, elas descendo, a JK, eu subindo para vir para a Rádio Liberdade, é brincadeira, por isso que sempre digo, tem mulheres, por exemplo, parece que não nasceram no chão. É coisa, por exemplo, que só pode ter vindo julgada de outras galáxias, porque não tem explicação por tanta beleza aqui na Terra. Então, um beijão especial para todas as mais lindas e belas ouvindo com a gente nosso programa. Como eu sempre digo, acho que eu sou o único locutor do Brasil que tem o privilégio de apresentar um programa para as mais belas do Brasil e da região toda. Todo mundo ouvindo aqui agora o programa. A gente está dando uma olhada no WhatsApp, vão estar vendo daqui a pouquinho, porque eu estava atendendo, dando um dedo de prosa no telefone, faço questão de atender cada um de vocês que entra em contato com a gente, às vezes até no fixo, né, que é o 3341-8533, através também do celular, que é o 998-396763. Faço questão de estar atendendo todo mundo com carinho. O programa não é meu, o programa é nosso. Então, sejam cada vez mais bem-vindos para cá, né? Se sintam-se em casa. Programa feito com todo carinho, de uma forma tão especial como sempre foi. Eu super feliz, só tenho que agradecer a Deus, a cada um de vocês, por mais um show de audiência. Mesmo em clima, no pico total do Festival de Inverno, a gente veio para cá, como diz Falcão do Rapa, a voz eterna do Rapa, né? Valeu a pena e sempre valerá a pena estar aqui apresentando para vocês o programa Festa Popular. Um salve especial para toda essa turma linda, maravilhosa, ouvindo com a gente nosso programa, tá bom? Um salve ao meu querido amigo Elton, pessoal também, o João, né? A galera dos seguranças, parabéns pelo trabalho. Abração especial também para todo o pessoal da Polícia Militar, pelo suporte pessoal também da área da saúde. Então, show de bola, os brigadistas também, né? A gente teve o privilégio de encontrar com eles pelas ruas da cidade. O pessoal tá pegando aquele almoço gostoso na Escola Severo Ribeiro, dando uma moral, ouvindo com a gente o programa Festa Popular. Salve o Elton, salve o João e toda a trupe, né? Toda a galera, é claro, trabalhando. Pessoal dos brigadistas, o pessoal também de seguranças, obrigado por essa oportunidade. Abração especial, parabenizando também, agradecendo a todo o suporte legal do pessoal da Polícia Militar, né? Queridíssimos amigos, nosso um beijão especial para toda essa turma. Então, já que a galera pediu, já para estar na concentração, na preleção, para estar trabalhando logo mais, vão trazer eles falando do carnaval e beleza, o melhor carnaval do Brasil. Alô, Jaque, todo o pessoal também da cidade de Ribeirão das Neves, ela que adora carnaval, já está tudo preparado para vir pro carnaval, se Deus quiser, né? Que os anjos digam amém, se Deus quiser, no ano de 2023, vão estar realizando o melhor carnaval do Brasil com a Itabeleza. O Elton e a galera de segurança comentou com a gente que adora trabalhar no carnaval, adora vir pra cá também pra curtir o carnaval. Então, pra vocês, a galera almoçando, preparando para descansar, para trabalhar logo mais, então um beijão especial para toda essa turma, e trazendo o rei de todos os carnavais, a galera da Bahia, também curtindo com a gente o programa. Alô, Karine, todo o pessoal do Estadão da Bahia, sempre dando a moral, curtindo com a gente o programa Festa Popular. A gente já está dançando de cá, já entrando no pico do carnaval, é claro. Itabeleza, fácil, o Itabeleza é fácil para você, eu e todo mundo festa junto. Fácil, o Itabeleza é fácil para você, eu e todo mundo festa junto, a galera gosta de trabalhar e vir pra cá. Então, salve o Eto, alô João, toda a galera do segurança, a equipe, acho que é TCM, se não me falha a memória, brigadista também, o pessoal da Polícia Militar, um salve especial, obrigado mesmo, parabéns por esse belo trabalho, é nós, juntos e misturados, trazendo então o rei de todos os carnavais, Jamil, com a música Tô Paraeiro. Vou levantar da minha cadeira agora pra gente já entrar no pico total, a misturança, a mistureba de festival de inverno com o carnaval e tá beleza, já levantando da coreografia de cá, a gente fazendo de cá e você de lá, né? Sou praieiro, sou solteiro, sou guerreiro. Vamos, tá no pico total, vamos lá. Então, com o Jamil, o rei de todos os carnavais, com a música Praeiro. Alô, galera dos brigadistas, alô, galera de segurança. Nota mil, super top. Beijos! Aqui no Hit, no pique do Festival de Inverno, Carnaval Itabeleza. Alô, Itapecerica! Alô, galera de Divinópolis! E a galera de Santo Antônio do Monte também, um beijão especial. Alô, galera de Samonte, beijão especial pra toda essa turma aí. É nós, Ivan Gabriel, programa Festa Popular. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais ver. Sou praieiro, sou sabor dentro do coração. Quero mais dinheiro, quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria, quero o Rio de Janeiro dos tempos de paz, quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral. Quero mais dinheiro, quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria, quero Floripa e as ondas de lá, quero Noronha e as conchas do mar, eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral. Yeah, yeah, yeah. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Xalarulara, yeah. Xalarulara, yala. Xalaru, yala, yala, yeah. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Quero o Rio de Janeiro dos tempos de paz. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Quero as meninas de Minas Gerais. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Eu sou brasileiro e quero muito mais. Aí de volta com o programa Festa Popular. Mesmo antes de a gente começar o programa Festa Popular, a gente está de volta, é claro, com o programa Festa Popular. Eu não vou embora, eu não vou embora, eu acho que eu nem vou embora, hoje a emoção é tanta, né? Só chegando no WhatsApp, não está atendendo o pessoal daqui a pouquinho, é claro, a gente estava atendendo o telefone fixo, atendendo também nosso telefone celular, faço questão de estar atendendo todo mundo com carinho, mas é tanta emoção, coração do velho chega a bater mais forte, bum, bum, bum, bum, de tanta emoção, faz um show de audiência, um salve especial para os ouvintes mais top do Brasil, que são vocês, tá bom? É bom demais poder contar com carinho, a participação de vocês, sentindo a presença de cada um de vocês no Pico Totó. A gente dançou, é claro, com o Jamil, né? Jamil e Uma Noite com a música praieiro, né? Sou praieiro, sou guerreiro, de vez em quando nós beba ping e fica solteiro. Opa! É bom demais a conta, um salve especial para toda essa galera aí curtindo com a gente o programa Festa Popular. Alô, Elton, alô, João, a galera do segurança, um beijão especial para toda a turma dos brigadistas também, né? Parabéns pelo belo trabalho de ontem, vão continuar trabalhando junto até amanhã, se Deus quiser. Um salve especial para todo o pessoal também da Polícia Militar, aplausos, né? Dando esse suporte legal, segurança total pra mim e pra toda a galera curtindo a doidada com a gente no nosso festival de inverno. Nota mil, só falta pra você que tem gente bonita aqui, é brincadeira, né? Parece que até se coloca, acho que não sei se é como se fosse, mas quando você vai pegar um passarinho, você vai pegar um canário, claro que o pessoal já não prende mais, é mais que proibido, já teria que ser assim desde o início, né? Dos tempos. Se você vai pegar um canarinho, você leva um canário de chama, não sei se é porque, é tanta beleza minha aqui nos estúdios da Rádio Liberdade, que passa de mulher bonita durante o programa Festa Popular, subindo a JK, descendo a JK, atravessando a JK. Brincadeira, então, um salve especial, um beijo comprovado. As mais belas do Brasil inteiro, da região inteira, curtindo com a gente o programa Festa Popular. Para vocês, só tá faltando vocês, vem para cá. Realmente a cidade tá linda, maravilhosa. A cidade já tá daquele clima total, respirando o nosso festival de inverno. Então, só falta você, vem para cá para estar somando junto com a gente. É um programa feito para gente bonita e feliz assim como eu, gente bonita e feliz também assim como você. Vão estar arrebentando, se Deus quiser. Só chegando no WhatsApp, vão estar arrebentando, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. vez por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado a toda essa galera. Nota mil, super top. Vamos estar simplesmente, até cruzei os braços, assim, vão estar arrebentando, se Deus quiser, com a participação de vocês. Mais um mega festa popular, tá bom? Um abraço com todo carinho para toda essa turma. Alô, João, alô, Elta, galera de segurança, pessoal curtindo com a gente. Vamos convidar todo mundo, já que outros rincões, outras federações do Brasil, sempre curtindo com a gente o programa Festa Popular. Com a galera do Copacabana Beach, atendendo nossa amiga Aline, também curtindo com a gente o programa Festa Popular. Beijão para toda essa turma aí. Vamos chamar então, voltando mais uma vez para as bandas dos anos 80, com a galera do Copacabana Beach, decolando com o Ivan Gabriel, dando uma passeada por todas as federações do Brasil, o Brasil inteiro curtindo com a gente, sintonizado com a gente. A gente convida mais uma vez para todo mundo, para estar vindo para cá, para a gente estar curtindo adoidado esse nosso 27º Festival de Viena, é claro, só falta para você, então vem para cá então, tá bom? Estão decolando, fazendo uma viagem de norte a sul do Brasil, com o Ivan Gabriel, o programa Festa Popular, a galera do Copacabana Beach com a música, então, Balança Brasil! A gente sempre dançando de cá, no pico total do programa Festa Popular, balançando. É o Brasil balançando pra lá. Alô, Karine! Alô, pessoal da Bahia! Alô, Gabi! Pessoal de Alagoas, pessoal de Arapiraca, também de Antena Ligada. Alô, pessoal pelo Brasil afora! Alô, Lucas! Alô, Carlinhos! Abraço pra toda essa turma aí. É o programa Festa Popular no PIT, no RIC Total, aqui do programa Festa Popular, em clima também do nosso Festival de Inverno. É bom demais ter vocês com a gente, tá bom? Decolando, viajando, ó, Copacabana Beach aí! Salvador é logo ali. Bahia boa, tem canoa, mulher boa e a gente à toa. Meu samba reggae arrasou lá no seu jeep. Em Alagoas, Bajussara, Praia Linda, meu Nordeste. Ai, meu Brasil, aquela noite em Pernambuco. A linda, linda, nesse fazer amor na areia de boa viagem do céu e a tietagem Itamaracá. Ai, meu Brasil, uma roupa toma Paraíba. São João vai animado no forró de lá. Ai, meu Brasil, de noite é bom no Ceará. Mulher gostosa de lamba, quem sabe a gente ainda se encontra por lá. Georgette, a Luzinete, a Bernadette, a Carolina. Linda! Ah, meu Brasil, chegando em Belém do Pará. Arrebentei no carimbó, no cirimbó e no merengue. Merengue! No Amazonas, em Goiás e Mato Grosso. Em boia fria, fui caboclo, via fauna, que colosso. Ah, meu Brasil, São Paulo não é só garoa. Meu Rio Grande do Sul, tem a bombacha, um pão dando, tem a raça, o chimarrão, boa cachaça, ó meu Paraná. Mina calada, fui demais desconfiada. Mulher amada, minha doce namorada. Ah, meu Brasil, vou pra avenida com vocês. Do carnaval eu sou freguês, acho que eu vou morar no Rio de Janeiro. Balança, Brasil. A gente ser feliz. Feliz. 1:31. O I31 e vocês sintonizados como nunca, é claro, com a gente do programa Festa Popular com o amigo Ivan Gabriel. A gente trouxe então a super galera do Copacabana Beach viajando por todo o Brasil. Salve especial para toda essa turma, além das fronteiras do município, além das fronteiras do estado, né? Curtindo com a gente o programa Festa Popular. Decolou. É de norte a sul do Brasil com o Ivan Gabriel e a galera do Copacabana Beach com a música Balança Brasil, dedicado para a Lina e toda a galera curtindo com a gente a doidada do programa, é claro. Curtindo a doidada com a gente também o nosso Festival de Inverno. Um salve especial para toda essa turma bonita. Bonita demais da conta. Obrigado mais uma vez pelo carinho da participação, tá bom? WhatsApp, a gente deu uma olhada agora, é claro, o pessoal participando com a gente. Alô, Leda, alô, Joécio, um beijão especial pra vocês, né? Tudo de bom na vida, muito amor, muita paz. Tudo é muito bom saber. Vocês estão curtindo com a gente o programa Festa Popular. Pessoas que moram dentro do coração da gente. Não respondi, faço questão de responder à altura, é claro, né? Pessoas que a gente tem um carinho muito especial, é claro. Amo essa turma aí. Um beijão especial, final de semana super feliz pra vocês, é claro. Obrigado por estar sempre curtindo com a gente. E no decorrer do programa vão estar dando mais alôs, é claro. Falando toda essa galera curtindo com a gente o programa Festa Popular, curtiram e viajaram com a gente. Lembrando, já são 32 minutos de abertura do programa Festa Popular. Um salve especial para meus grandes amigos Dileta, minha dona Neiva, meu amigo Riderchan, que eu tinha também para Francisca, o Babá e a Inha. Pessoal que fala que o programa Festa Popular é um programa tão bom, eles gostam tanto de ouvir, a própria abertura do programa Festa Popular se torna maior do que o próprio corpo do programa. Então, um salve especial. O Babá e o Tchan sempre dizendo que adora a abertura do Ivan Gabriel, adora a abertura do programa Festa Popular. Então, salve especial para toda essa turma. Alô, Marca, alô, Inha, alô, Fernanda, alô também o Felipe, pessoal ouvindo a gente no querido bairro Bom Jesus, né? Tive o prazer de rever a Inha depois de tanto tempo, um beijão especial, adoro esse pessoal aí, um beijo, obrigado por estar sempre curtindo com a gente o programa. No decorrer do programa Festa Popular, vamos estar trazendo mais alô e registrar a presença de cada um de vocês, auxiliando, ajudando a gente a apresentar o programa, tá bom? Lembrando logo mais então, é o Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, com o show do Etos, né? Dos mais premiados de todo o Brasil, Brasil todo aplaudindo, parabéns pela escolha, né, da secretária Simone, do prefeito Willa Reis, também o Teca, vice-prefeita a Joyce, o pessoal incorporou e trouxe realmente um show diferenciados, né? O pessoal tá amando, o pessoal tá aplaudindo a doidada do nosso festival, então vem pra cá pra estar se deliciando com a gente também. Daqui a pouquinho, então, a gente chega com a abertura oficial do programa Festa Popular, a música que todo mundo amou, todo mundo já aprendeu a cantar, todo mundo, a Leda canta, o Joés canta, todo mundo já aprendeu a cantar, até o André, de vez em quando, arranha juntamente com a Leila, lá no, na Mercearia São Miguel, só que o André, ele não frisou certinho, às vezes ele erra alguma letrinha, mas o pessoal já amou, né? Nosso amigo Dudu, também a Clélia, aprendeu a cantar, então, acho que a única abertura que o cara cria, a própria abertura, o pessoal, todo mundo aderiu, o pessoal gosta de ouvir a gente cantar, a galera aderiu também e começou a cantar junto com a gente, tá bom? Beijão especial com todo carinho, ó. Um beijo pra toda essa turma aí. Se Deus quiser, vão estar arrebentando, é claro. Valeu a pena, como diz Falcão do Rapa, e sempre vai valer a pena estar aqui apresentando pra vocês com todo carinho o programa Festa Popular, tá bom? Alô, galera, nota mil, super top, é nóis! 24 horas com você. Liberdade. Fazendo a vida acontecer. Liberdade, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira. A Liberdade AM, a rádio que todo mundo ouve. Prepare o seu coração, que agora vai começar. E agora é só emoção, aqui no Festa Popular. Aqui no Festa Popular, a festa já vai começar. E o cara acabou de chegar. Prepare o seu coração, que agora vai começar. E agora é só emoção, aqui no Festa Popular. Aqui no Festa Popular, a festa já vai começar. E o cara acabou de chegar. Então vem comigo, Itapicirica. Então vem comigo, Itapicirica. Vem aí a próxima atração. E todo mundo tá feliz, tá, tá, tá. Todo mundo vai cantar, tá, tá, tá. Todo mundo tá feliz, todo mundo pede bis ouvindo festa popular. Todo mundo tá feliz, tá, tá, tá. Todo mundo vai cantar, tá, tá, tá. Todo mundo tá feliz, todo mundo pede bis ouvindo festa popular. Alô, Antonella, alô, Antonella. A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso. A música que você gosta, toca aqui. Rádio, Rádio Liberdade. Aqui você ouve só as melhores. E agora gostaria de convidar toda a galerinha que gosta de ouvir as brincadeiras com o Titi e Ivan Gabriel. Acho que é o programa também que a galerinha gosta de ouvir, né? Gosta de ouvir as brincadeiras que a gente faz por aqui. A galerinha toda ligada, é claro. Programa Festa Popular. Até criança ouve, sim. Um beijo pra toda a galerinha, né? Curtindo com a gente. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Lembrando, tudo que o papai e a mamãe falar pra vocês é certo. Seguindo sempre os exemplos do papai e da mamãe. Vão ser felizes, é claro. Seguindo sempre, né? Colocando Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Que Deus ilumine infinitamente a vida de cada um. Nossa Senhora Aparecida, nossa mamãe lá do céu, né? Cubra cada uma das criancinhas com seu manto sagrado. Ela que é madrinha de cada criança que nasce no Brasil, né? Beijão especial para toda essa turminha. E a turminha aprendeu também, aderiram. Contar com a gente de 5 até 1 para mostrar que o Brasil inteiro aderiu ouvir com a gente o programa Festa Popular. Então eu quero primeiro, né? Para mostrar que toda a galerinha é normalzinha, assim como o Titi Ivan Gabriel. Levantando primeiro a mão esquerda, assim como o Titi Ivan Gabriel já levantou desde o meio-dia. Eu tava lá em casa, ainda tava com a mãozinha para cima, tô até dando até dor no ombro, nos braços, tanto ficar com a mão pra cima, e a galerinha vai contar comigo, de 5 até 1, pra mostrar que o Brasil inteiro aderiu ouvir com a gente o programa Festa Popular, tá bom? Contando comigo com o Titi Ivan Gabriel, assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, então vem comigo e tapicirica! Liberdade AM. Mais alegria no ar. 1:38. Liberdade. E já que a galerinha contou com o Titi Ivan Gabriel de 5 até 1 para mostrar que o Brasil inteiro aderiu ouvir com a gente o programa Festa Popular, agora vão cantar em the English, né? O pessoal até comentou comigo, as professoras de inglês, né? Por aí a gente sempre comenta, até comentando, nossa amiga Yolanda Leão tá com aula de inglês, né? O pessoal tá afim de estudar inglês, pode entrar em contato com a gente, qualquer pessoa da região sabe, uma grande professora, sabe tudo de inglês e mais um pouquinho. A gente tem também a aula de inglês da Psirica, então é muito bom você aprender a falar outros linguajados. A gente é poliglota, né? Fala diversas línguas, a gente sempre foi bom de língua, então beijão especial com todo carinho para toda essa turma ouvindo com a gente o programa Festa Popular. E quero que a galerinha, até a gente brincava muito com Vladimir Putin, o cara da Rússia, foi começou com essas bobajadas, essas guerras para lá, até a gente até brincava que o Putin ouviu o programa, entrava em contato com a gente, né? O Putin, também a Putidinha, que é a filha do Putin, ouvia também, e a Putititidinha, que é a neta do Putin, ouviu o programa, mas o cara só quer mexer com guerra, larga para lá. A gente só ora a Deus, Nossa Senhora, que abençoe aquela turma lá, que para essa guerra, né? Já começou a atingir toda a parte do mundo, faltando insumos, tanta coisa, e grãos também, é claro, complicado. Brincadeiras à parte, que Deus manifeste, né? Coloque paz naquela guerra de lá, porque é brincadeira, né? Em pleno século XXI, o pessoal quer aquela ignorância toda, então que Deus intervenha, né? Que derrame paz sobre aquelas bandas de lá, que claro, que todos as lideranças, né? Todos os chefes de Estado do mundo inteiro, possam ter um pouquinho de consciência daquilo que está acontecendo, é cada um querendo aparecer de uma forma diferente, é todo mundo querendo aparecer, mas chega lá, por exemplo, leva uma palavra de paz, é claro, para apaziguar o que está acontecendo por lá, então é complicado, né? Que Deus vai interceder junto a todo mundo lá, é claro que a paz vai reinar, para que o mundo possa viver a doidada, é claro, da maneira que a gente gosta, paz acima de qualquer coisa. Então, beijão especial para toda a turma, então vamos deixar o Putin para lá, vamos deixar a Putidinha, que é a filha do Putin, para lá, e a Putititidinha, que é a neta do Putin. Então, pessoal, acho que nem tá ouvindo mais, então, larga isso para lá, que Deus intervenha, coloque muita paz, é claro, o pessoal da Ucrânia sofrendo, tem aquele dilema também, não sabe se tem que ceder, o que tem que ter diálogo, a gente não tá entendendo mais nada, é cada um chefe de Estado querendo aparecer mais do que o outro, então, é complicado, que Deus intervenha lá, capaz de passar, vir a reinar, né, de novo, porque possa, a gente possa ter paz lá, que o pessoal possa viver com mais tranquilidade. Então, voltando aqui no importante, que é o programa Festa Popular, gostaria de chamar a galerinha para contar com o Titi Ivan Gabriel, de 5 até 1 para mostrar outros linguajares, além das fronteiras do Brasil, o pessoal também aderir a ouvir com a gente o programa Festa Popular. Então, contando comigo, agora com a mãozinha direita para cima, assim, para mostrar que toda a galerinha é normalzinha como o Titi Ivan Gabriel, vou contar de 5 até 1 para mostrar outros linguajares também aderir a ouvir com a gente o programa, tá bom? Galerinha, com a mãozinha direita pra cima, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Então vem comigo e tapicirica! Liberdade AM. Então vamos começar a estreia! Otimismo e compromisso girando no ar. aproveitando mais uma vez, antes de a gente fazer a abertura oficial do programa Festa Popular, já está em decorrência, né? Mandando um abraço com todo carinho para todo o pessoal. Se a gente esquecer de alguém, a gente pede desculpa. É muita gente participando, é claro. Beijão especial. Alô, Maria José, alô, Priscila, alô, Dudu. Alô, Pietro, alô, Cecílio, pessoal de Pedra Indaiá, ouvindo com a gente o programa. Daqui a pouquinho vou estar mandando um alô especial para todo mundo. E um beijão especial com todo carinho para o Fábio, Sabrina, Júlia e Pedro Henrique. Pessoal, a gente já teve com o Fábio, acho que durante toda a semana, né? Prosa bom, um cara totalmente da paz. Um beijão especial para o Fábio, Sabrina, a comida caseira mais deliciosa de Pedra Indaiá. Ela é uma simpatia, né? Linda por dentro, por fora. O Fábio também é uma simpatia. Um beijo com todo carinho para a turma. Fábio, Sabrina, a rainha da culinária de Pedra Indaiá. Tive o privilégio de tantas vezes, né? Se deliciar com os quitutes, as comidas que ela prepara com tanto carinho, tanto amor. A Júlia, das garotas mais educadas que eu já vi na minha vida. Linda, maravilhosa. Alô, Ju, beijão especial para você. Período e toda a turma, Pedrinho e Henrique. Então, um beijão especial. É todo o pessoal de Pedra Indaiá, também de antena ligada com a gente. Um beijo para toda essa turma. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência de sempre, tá bom? Beijão especial para toda essa turma nota mil super top. Então vem comigo, Itapicirica! Está entrando no ar o programa mais animado do rádio itapecericano, Festa Popular, a maior festa do seu rádio. Festa Popular, comunicação, Ivan Gabriel. Vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar, mas que vai rolar a festa, vai rolar. E o povo do gueto mandou avisar. Opa, então se até o povo do gueto mandou avisar, mais uma vez, boa tarde, Itapicirica, boa tarde para toda a galera do Tamil Super Top, os ouvintes mais top do Brasil, curtindo com a gente a partir de agora o programa Festa Popular. Todo mundo já notou que a gente tá no pico total já do programa, desde que a gente adentrou os estúdios da Rádio Liberdade, a gente dançando para cá, balançando para cá, já no pico também, no hit total, não só do Festa Popular, também do nosso 27º Festival de Inverno, Nota Mil Super Top. Tivemos ontem a banda Merli, hoje tem Elba Ramalho, tem Geraldo Azevedo, amanhã tem o cantor mais amado do Brasil com Amado Batista. Então, vou ver se eu consigo, né, continuar aqui no pico total do programa Festa Popular. Vou fazer o programa inteiro dançando, com a gente tá aqui de pé dançando nos estúdios da Rádio Liberdade para mostrar a emoção, porque a gente fica tão feliz de poder contar com carinho e participação sempre de cada um de vocês, tá bom? Como é de plástico na abertura do programa Festa Popular, um salve especial, um beijo com todo carinho, assim, ó, para todo o pessoal do Itapicirica. Obrigado mais uma vez pela acolhida, pelo carinho, por aceitar a gente adentrar, né, em massa a casa de vocês, o comércio de vocês, toda a galera com o programa Festa Popular. São Bento, nosso padroeiro, juntamente com a nossa mamãe do céu, Nossa Senhora Aparecida, interceda junto a Deus, derrame bênçãos e graças infinitas, não só sobre a nossa cidade, sobre o nosso município, sobre a vida de cada um de vocês que ouvem com a gente o programa Festa Popular. É impressionante a emoção que a gente sente a cada momento que a gente faz a abertura aqui do nosso programa. Faço questão também de mandar um abraço super apertado, como é também de plástico, na abertura de cada programa, abraçando com todo carinho as cidades que circundam também nosso município, né? As cidades vizinhas, mesmo antes da nova tecnologia, o pessoal às vezes o radinho chiando, subia nas gripas das aves, nas lajes das casas, nos telhados para estar ouvindo nosso programa. Então um beijão especial a todas as cidades amigas, né, vizinhas aqui do município. Um beijo, programa dedicado com todo carinho especial, como sempre foi, para cada um de vocês. E agora a gente tem a facilidade, através do aplicativo, através do site, através do nosso link, de chegar um pouquinho mais longe. Um beijão especial com todo carinho, né, as cidades além das fronteiras de Minas Gerais, além das fronteiras do Brasil, até outros linguajares que têm a oportunidade de ouvir o nosso programa. Então, um abraço com todo carinho às cidades mais longínquas que ouvem com a gente o programa. Obrigado mesmo, com todo carinho, obrigado pelo carinho de sempre, o pessoal sempre dando a moral, ouvindo com a gente o programa Festa Popular, programa dedicado também com todo carinho especial, como sempre foi, é para cada um de vocês, tá bom? Abraçando também com todo carinho o pessoal do Estreito Distrito, um beijo especial para todo o pessoal de Neolândia, beijão especial, super feliz também pela audiência do pessoal daí, e um beijo super especial com todo carinho a cada sábado, a todo o pessoal da Munir, o pessoal da Barra, proporciona pra gente audiência tão legal, né? Um beijo com todo carinho, todo o pessoal da Munir, e abraçando também o pessoal lá do Cantinho do Céu, pessoal de Marilândia, a gente sempre passava por lá, o pessoal sempre tem o costume, né? Tem o hábito também de ouvir com a gente a Rádio Liberdade e ouvir o programa Festa Popular. Um abraço a todo o pessoal de Marilândia, curtindo com a gente o programa. E faço questão de mandar um abraço super apertado, um agradecimento em nome de todo o pessoal que ouve com a gente o programa, ao pessoal das comunidades rurais, né? Agora o pessoal já aderiu, o netinho já liga lá o celular, liga às vezes o computador, o vovô, a vovó, o papai e a mamãe ouvir, e o pessoal já comenta com a gente pelas ruas da cidade, é claro. Saudade que eu tenho de falar pro pessoal do radinho, né? Os ouvintes do rádio, o pessoal que já levantava mais cedo, é claro, para ouvir o programa, não só toda a programação, coração, torcer a orelha do rádio para sintonizar, né? Mesmo que às vezes com chiado e tudo mais, mas era bom demais falar para vocês através, é claro, do rádio. Então, um beijo com todo carinho a todo o pessoal das comunidades rurais, né? Obrigado mais uma vez por tudo, né? Por tanto, o pessoal trabalhando de sol a sol para trazer um pouquinho mais de fartura, né, na mesa de cada um de nós. Então, um beijão especial com todo carinho. Muito obrigado, um abraço para o homem do campo, para a mulher do campo, o jovem do campo, a jovem do campo, a garotada do campo, que gosta de ouvir com a gente também as brincadeiras. Tivan Gabriel, é bom demais poder contar com carinho a participação sempre de cada um de vocês com a gente aqui no programa Festa Popular, tá bom? Beijão especial com todo carinho para você soprando velhinhas, fazendo aniversário. Parabéns, felicidade, sucesso, prosperidade, paz, muita luz, tudo de bom na vida de cada um, é claro. São sinceros votos do amigo Ivan Gabriel do programa Festa Popular, todos nós da Rádio Liberdade, mandando um beijão especial, feliz aniversário para cada um, né? Beijão especial e para toda essa turma, é bom demais poder contar com carinho e participação sempre de cada um de vocês, tá bom? Super feliz, a gente criou um bordão que o pessoal também já aprendeu a falar com a gente pelas ruas da cidade. Simplesmente, tava doido barrido de saudade de cada um de vocês. Simplesmente, eu tava doido barrido de saudade de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, obrigado mais uma vez por tudo, tá sempre curtindo com a gente o programa. E também na abertura do programa, a cada abertura a gente traz sim o movimento do rock dos anos 80, né? A gente até sentiu falta assim de uma banda dos anos 80 nesse festival de inverno, mas foi feita a escolha. A juventude foi aplaudir o Merlin das grandes revelações dos últimos tempos da música popular brasileira. Hoje tem um dos grandes nomes, dois nomes, né, consagrados da música popular brasileira, que é Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, com o show do Etos, né, aquela voz mais afinada, mais aguda da Elba Ramalho, com aquele vozeirão danado, mais grave do Geraldo Azevedo. Então, o pessoal vai se esbaldar, se encantar, né, vai lavar os ouvidos de tanto ouvir música boa hoje na Praça da Matriz, todo mundo convidado para estar vindo para cá. E amanhã, o cantor mais amado do Brasil, com o Amado Batista, ele repetindo, a gente já havia comentado pelo zum zum zum, que a gente viu, é claro, no boca a boca da gente. Acho que vai vir gente aqui amanhã para ver o Amado Batista, pessoas que nunca participaram do Festival de Inverno, pessoas que nunca pisaram em terra itapsiricana para ver o nosso Festival de Inverno. Então, o pessoal vai estar aqui para aplaudir, então, o cantor Amado Batista. Esperamos, então, que ele possa chegar um pouquinho mais cedo, fazer um show nota mil, atendendo a expectativa de cada um de nós, é claro, o pessoal que vai estar lá para aplaudir. Então, um beijão especial, com todo carinho, Deus abençoe, bênçãos e graças infinitas, é sobre cada um de vocês, tá bom? Pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, mesmo em clima, mesmo em tarde de Festival de Inverno, vão estar arrebentando, estraçalhando em show de audiência. Mais uma vez, um beijão, obrigado, meu povo, pelo carinho de sempre, tá bom? Então vamos lá, voltando nos anos 80, eles já estiveram aqui, é claro, apresentando também o nosso Festival de Inverno, das preferidas, das bandas, né? Trazendo Cazuza, Frejá, a galera do Barão Vermelho. Sempre que a gente tá no pico total, a gente traz essa música pra abrir, com a música Pra um Dia Nascer Feliz. Alô, Itapicirica! E que as noites de insônia traga pra nós muito amor, muita paz, muito carinho. Alô, galera Itapicirica! No vai-vem dos seus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me dê de presente o que eu vi, pra quê? E a gente não. Oh, oh, oh. pra exercitar. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. O dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alô, galera de Pitangui, alô, Nova Serrana, alô, pessoal de Conceição do Pará, alô, velho do Taipa, alô, Pitangui! Alô, Gabi, alô, pessoal de Alagoas, alô, galera de Arapiraca, beijo! Claro, como foi muito feliz, é claro, Cazuza, não sei compor, né, não sei, um grande letrista da história da música, o poeta do rock pop nacional, e Frejá também, que os dias e as noites de insônia traga pra gente muito amor, né? A gente possa sonhar cada vez mais, viver o amor, um beijão especial com todo carinho pra toda essa turma, e pro dia nascer feliz, que o dia de hoje a gente possa nascer feliz, que o dia de amanhã, todos os dias da nossa vida a gente possa nascer, cada dia que venha cada vez mais feliz, um beijo com todo carinho pra toda a galera bonita e feliz, assim como eu, que ouve com a gente o programa Festa Popular. Faço questão de frisar, é o programa feito pra gente bonita e feliz, assim como eu, assim como vocês. Um salve especial pra toda essa galera nota mil, super top, curtindo com a gente a doidada do programa Festa Popular. Curtir, é claro, Barão Vermelho, Frejá e Cazuza, com a música Pra um Dia Nascer Feliz, a todos os roqueiros de plantão, curtindo com a gente o programa Festa Popular. Muito bom poder contar com carinho e participação sempre aí de cada um de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho vão estar trazendo agenda cultural, é claro que a gente vai estar falando. Um beijão especial com todo carinho pra minha filha Luísa Liduário, Cristian Felipe, meu genro. Pessoal, infelizmente não vai estar participando do nosso festival, eles vão estar fazendo um show na cidade de Carmo Cajuru, né? Beijo, Deus ilumina cada vez mais a vida de vocês, né? Muito amor na vida de vocês, cada vez mais talento. Até admirei ela, que a minha filha Luísa mandou pra mim: bom dia, papito, pelo horário. Falei, não, deve ter caído da cama, né? É raridade, né? Então, um beijão especial. Vamos brilhar, se Deus quiser, que Deus abençoe infinitamente, né? O show de vocês logo mais, é claro. Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade de Carmo Cajuru, claro, vão ser aplaudidos, né? Um beijão especial, amo demais essa turma aí, tá bom? Beijão, filha. Um beijão, Cristian, arrebenta lá no show. Se Deus quiser, Deus seja sempre a constante na vida de vocês, né? Muita luz, muita paz, serenidade, tranquilidade logo mais nesse show. E um beijo com todo carinho para toda a turma aí da cidade de Carmo Cajuru, nosso amigo Gudu, grande Rogério, grande enfermeiro, dos grandes vencedores da vida que eu tenho, né? na minha visão, os maiores vencedores da vida, nosso amigo Rogério, Gudu, grande enfermeiro, cara que tem um coração do tamanho do mundo, a Edna, que é sua esposa, Marcos Paulo e Maria Fernanda. Um beijo para toda a galera aí de Carmo Cajuru, dando a moral também, curtindo com a gente o programa. E logo mais, minha filha Luísa Liduário e meu genro Cristian Felipe vão estar dando o ar da graça, fazendo um show. Então, Deus ilumina cada vez mais a vida de vocês, né? Alô, Fia, beijão especial, te amo demais. Alô, Cristian, beijo também, te amo. Beijão especial, parabenizando o Jurandir, né? Que é papai do Cristian, esposo da Isa, e papai também da nossa amiga Yara, que é irmã do Cristian. Aniversário foi anteontem. Beijão especial, alô, Jurandir, parabéns, felicidade, sucesso, muita paz, muita amor na vida de vocês. Obrigado por acolher, né, tão bem minha filha aí. Beijo, adoro demais, aguardando a visita de vocês qualquer hora pra gente passar um final de semana tranquilos com a gente aqui em Neolândia, tá bom? Beijão especial, com todo carinho, parabéns, Jurandir, sucesso. sucesso, muita paz, muito amor aí na vida de vocês, tá bom? Meu filho Gabriel Neto, a Sabrina Menor, ouvindo a gente lá no Sítio Laranja, né? Tava uma festa danada lá, só que onde não podia participar, ou se Deus quiser, vão estar vindo junto pra cá pra estar aplaudindo. Então, o grande show de Elba Ramalho, também Geraldo Azevedo. Beijão, filho, te amo, obrigado por tudo. Beijão também, Sabrina, te amo. Alô, Paulão, alô, Sueli, alô, Paulinho, toda a galera no Sítio Laranja, dona Zezé, obrigado, tá sempre ouvindo com a gente. Daqui a pouquinho, vou estar trazendo um sertanejão dos bons, né? A gente tem que falar mais, que é claro, programa cada sábado, a participação. A como eu cantei, acho que eu nem vou embora hoje, né? Acho que eu nem vou embora, porque o negócio tá arrebentando de participação com a gente através do nosso WhatsApp. Então, obrigado, meu Deus, obrigado, meu povo, por tanto carinho, né? É o 998-39-6763, 998-39-6763. Vem pra cá pra participar com a gente. Então, se sintam-se em casa, né? O programa é nosso, a rádio é nosso, o Ivan Gabriel também é de cada um de vocês, tá bom? Alô, galera, ó, beijão especial, simplesmente tá doido, barrido de saudade de cada um de vocês, tá bom? Atendendo mais uma vez nosso amigo Elton, João, a galera de segurança, né, pegando aquele papá gostoso, é claro, ouvindo com a gente o programa Festa Popular. Pessoal também, os brigadistas, parabéns pelo belo trabalho, né? Pessoal somando junto com a toda a equipe de segurança, para dar mais conforto, tranquilidade e segurança para os turistas. O pessoal tá precisando, que vai estar participando desse grande evento, que é o nosso 27º Festival de Inverno, bombando. A cidade já está respirando no clima total do nosso Festival de Inverno. Então, vem para cá, beijão especial para toda a turma e um abraço também, né? Agradecendo a todo o pessoal, apoio total, pessoal dos amigos da Polícia Militar, beijão especial, que Deus ilumine cada vez mais a vida de cada um de vocês, tá bom? Trazendo então, para a galera almoçando, ouvindo com a gente o programa Festa Popular, os caras que colocou o Brasil inteiro para balançar, mesmo em tempo de pandemia, os Barões da Pisadinha com a música Tá Rocheda. Alô, Elton, alô, João. Alô, galera da luta, o pessoal que vai agarrar com a gente logo mais. Alô, Itapicirica. Alô, galera. Alô, Brasil. Ó, Ivan Gabriel, Festa Popular aí. Ó, os Barões da Pisadinha. Opa, la la la la la la la la. Parará, la la la la la la la la. Parará, la la la la la la. No meu porta-malas, escutando um forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. A volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cabrela. Tá rocheda, tá me vendo. E pode ter, você merece um prêmio. Chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando foi procurar, atenção minha turma. Tá rocheda, tá me vendo. E pode crer, você merece um tempo. E tá rocheda, eu tô me vendo. E pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida, o coração que é vagabundo. Vagabundo, oh, oh, oh. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo. Vagabundo, oh, oh, oh, oh. Parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Alô, trembão demais da conta, sou show de bola, show de audiência. Eu não vou embora, eu não vou embora, acho que eu nem vou embora hoje, show de audiência. Beijão especial com todo carinho para toda essa turma curtindo adoidado com a gente o programa Festa Popular. Muito bom poder contar com o carinho e a participação sempre de cada um de vocês, tá bom? Fiz uma promessa, vou continuar dançando desde o início do programa até o final, só no pico total do programa Festa Popular. Alô, Dudu, alô, Clélia, pessoal do bairro São José, em Santo Antônio do Monte, já preparando, já tá se deliciando com aquele almoço papá maravilhoso, né? Aquela dúvida, será que foi o Dudu que fez, o Eduardo que fez? Será que foi Clélia que fez, hein? Tchum, tchum, tchum, tchum, naquela expectativa. A gente já sabe que é uma delícia, um beijão especial com todo carinho pra Clélia, nossa amiga Eduardo, que é o Dudu. Boa pedida. Pediu o RM com a música Losing My Religion. Vou estar trazendo pra você daqui a pouquinho. A música, a galera fala que tem a cara do Ivan Gabriel, né? Traz saudade da cidade de Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê. Dos grandes momentos que a gente viveu na vida em tempo de solteiro, né? Lá eu conheci uma inglesa, né? A gente já conheceu outras inglesas, só que lá foi de forma especial. A gente levou a música sertaneja do Brasil pra dentro do barzinho. A gente sempre frequentava e a galera já detonava a música do RM, Losing My Religion. Então ouvi, aprendi a gostar dessa música. Quando lembro dessa música, lembro das pessoas que associam, né, a imagem do Ivan Gabriel com a banda RM. Então, um abraço com todo carinho pro Eduardo, nosso amigo Dudu, lá almoçando, a Clélia, pessoal no bairro São José, em Santo Antônio do Monte. Obrigado mais uma vez pela participação, né, boa pedida. Vou estar atendendo você daqui a pouquinho, estendendo, pulando o bairro São José até o bairro Planalto. Um beijo com todo carinho para Leda, Joécio, Kevin e Thiaguinho, pessoal também de antena ligado. Obrigado a todo o pessoal de Santo Antônio do Monte, audiência super legal. Alô, André, alô, Leila, alô, Ana Júlia, o André Júnior, pessoal na mercearia São Miguel, também do bairro Pedro Lacerda, ouvindo com a gente o programa Festa Popular. Um abraço, obrigado por estar sempre curtindo com a gente o programa. Meu queridíssimo amigo, alô, Darcy Luiz, toda a turma, o Abel, a galera curtindo também, deve estar no bairro Pedro Lacerda, ou então tem algum bairro da cidade, ou então nas roças, né? Se deliciando com aqueles tiragosto, só o cara sabe preparar, é um grande masterchef. Um beijo com todo carinho pro Darcy Luiz, o Abel e toda a galera em Santo Antônio do Monte também curtindo com a gente o programa. Programa dedicado com todo carinho especial, como sempre foi, é pra cada um de vocês, tá bom? No pico total do programa Festa Popular, um beijão especial, super feliz, né? Continuando dançando de cá no pico total do programa, vamos trazer mais um grande sucesso. Alô, Elton, alô, João, a galera curtindo adoidado. Programa Festa Popular, trazendo Avni e Matheus Fernandes com a música Coração Cachorro. Aú! Seria um cachorro ou será que seria um lobo, hein? Seria um cachorro ou será que seria um lobo? Hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, só daquele irmão. Seria um cachorro ou seria um lobo, hein? Aú! Late coração, late coração. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Diz, aú. Late coração cachorro, late coração. Cachorro só tá aquele vão. Avine, Vini, MF. Duas e seis. Liberdade. 2:06 aqui nos estúdios da Rádio Liberdade, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês, show de audiência, obrigado mais uma vez sempre a cada um pelo carinho da participação, participação especial, meu querido amigo e irmão camarada, alô Reginaldo Marques, popular Tereza, cara batalhador, roda federal, cara sempre roda de norte a sul do Brasil, né, muito amor na sua vida ao lado da esposa, sua nenenzinha que tá linda, maravilhosa, um beijão especial pra ela, né, Deus abençoe sempre, e o Sogos, nosso amigo Reginaldo, né, tá lá ouvindo o programa pela primeira vez, Sojuca, alô Dona Rita, alô Sojuca, alô Dona Rita, cuida do rapaz, que o cara é gente boa demais da conta, meu irmão, pessoal que mora no coração da gente, estão registrando com todo carinho, audiência na cidade de Divinópolis, então curtindo com a gente, pessoal, o cara que é roda federal, roda de norte a sul do Brasil, trabalhador, garra de solo a solo para ter uma vida melhor, então merece todo sucesso do mundo, um abraço, meu querido amigo e irmão Reginaldo Marques, né, popular Tereza, grande, queridíssimo, é o Dico, amigo nosso de coração lá de Pedra Andalhá, hoje que ele reside em Divinópolis, lá do lado da esposa, da filhinha e dos sogros, da Sojuca e Dona Rita, beijão especial para toda a turma, daqui a pouquinho vou estar trazendo o embaixador do amor, Gustavo Lima, para estar cantando especialmente para vocês, tá bom? Estão registrando com todo carinho a audiência em Divinópolis, os amigos, né? Nosso amigo Reginaldo Marcos, também né? O Dico, nosso querido amigo, né? Ao lado da esposa, a nenenzinha dele tá linda, né? Linda, maravilhosa. Tá lá ao lado do Sogro Sojuca e a Dona Rita. Já vi que é pessoas de bem, né? Beijão especial para toda a turma daqui a pouquinho. Vou estar trazendo o Gustavo Lima para cantar para vocês, tá bom? Olá, Reginaldo. Beijão especial para toda a turma. Final de semana feliz para vocês. Daqui a pouquinho vou estar atendendo com a música que você tá afim de ouvir, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho da participação, é toda a galera de norte a sul, né, curtindo com a gente o programa, é muito bom poder contar com o carinho e a participação sempre aí de cada um de vocês. Vamos ver o que vai estar rolando então no nosso Festival de Inverno sábado hoje. A gente já deu uma passada na Praça do Coreto, tá linda, né? Cidade já tá cheia de gente bonita, só falta você pra estar vindo pra cá. E hoje teremos, então, às 14h, daqui a pouquinho, Feira de Artesanato, João Faísca, das 14h às 19h, na Rua Vigar Antunes, todo mundo convidado também pra estar participando. Às 15h, 15h, então, apresentação do grupo de capoeira do Mestre Léo, né? Grupo Chão Batido, local Praça do Coreto. Você que tá afim de ver uma bela apresentação do grupo de capoeira, é o grupo Chão Batido, da nossa amigo Mestre Léo, hoje às 15h na Praça do Coreto, é claro, você também é convidado especial para estar participando com a gente. Às 20h, então, a apresentação da Corporação Musical Nossa Senhora das Dores na Igreja Matriz de São Bento, todo mundo convidado. Teve uma foto nas postagens da Kiki Ribeiro, um beijão especial, te amo Kiki, morrendo de saudade de você, né? Cada vez enchendo de brilhos e encantos cada apresentação sua, te amo, obrigado por tudo. Tava linda, maravilhosa, né? Tão bem elegante, tão bem trajada, né? Com cachecol no pescoço e tudo mais, então, um beijo para Kiki. Ao lado do meu querido amigo, né? O Jean Carlos Carneiro, grande comunicador, também um beijão especial para ele, também para o Arnaldo França, nosso amigo Luiz Fernando, pessoal da TV Itapsirica, show de bola, nota mil, dando a cobertura total também no nosso Festival de Inverno. Então, um beijo com todo carinho para Kiki Ribeiro, nosso amigo Giancarlo Carneiro, grande comunicador, né? Grande abraço para você, meu irmão camarada, gosta de ver a gente apresentar o programa, a gente gosta também de ver suas apresentações, grande locutor, grande comunicador Luiz Fernando, nosso amigo Armando França, pessoal da TV Itapsirica, dando suporte legal, fazendo a cobertura, e a Kiki Ribeiro cada vez mais encantando a cada um de nós, é sempre apresentando, é sempre faz, né, com tanto carinho, tudo aquilo que pega pra fazer, então um beijo, Kiki, tava linda nos posts, né, beijão especial, cada vez mais sucesso, muito amor na sua vida sempre, tá bom? Lembrando que às 20h, então, apresentação da Corporação Musical Nossa Hora das Dores, local da Igreja Matriz São Bento, às 21h, show com nosso amigo Léo Rodrigues, né, na Praça do Coreto, vai estar lá colocando todo mundo pra balançar, pra já entrar no pico total da noite, sabadão, no nosso Festival de Inverno, nosso querido amigo Léo Rodrigues, arrebentando uma mega apresentação também na Praça do Coreto, isso às 21h, todo mundo convidado pra chegar mais cedo para estar aplaudindo também esse grande talento da música. Às 21h também tem o Mix DJ, né, na Praça Matriz, já para colocar pessoal no clima, já aguardando a chegada da Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Então, Mix DJ vai estar arrebentando, detonando o melhor do som, a sonzeira danada. Pessoal já entrando no clima, já adentrando na pleiação desse grande show. E lembrando, às 23h30, grande show, dueto, né, com a grande dupla, um dueto de voz maravilhosa, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Todo mundo vai se encantar e aplaudir. Show já renomado, já aplaudido, premiado, né, em todo o Brasil. Tapsirica não poderia ficar de fora, já que é o berço cultural de Minas Gerais, não só do Centro-Oeste, de Minas, senão do Brasil, então tá, tem que aplaudir essa bela escolha, né? Logo mais, então, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho fazendo um show duetos, então, show imperdível, né? Todo mundo vai se encantar de tanto talento, ouvir música boa, de altíssima qualidade, com Geraldo Azevedo e Elba Ramalho às 11h30 da noite, 23h30, no palco principal na Matriz de São Bento, todo mundo convidado na Praça da Matriz. Logo após, nosso amigo DJ Dedé, DJ André, detonando o melhor da música, sonzeira danada, Universidade de DJs até 3h da manhã, claro, desde já todo mundo convidado também para estar participando com a gente, tá bom? Onde mais música então atendendo? Alô Dudu, alô Clélia, pessoal almoçando, pegando aquele almoço gostoso, na cidade de Santo Antônio do Monte, no bairro São José, abração, obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Registrando também com todo carinho nosso amigo Reginaldo, com a esposa, a nenenzinha dele, tá linda, né? Sou Juca e a dona Rita. Pessoal ouvindo a gente lá em Vinópolis, obrigado, Reginaldo, pelo carinho da participação. Vou estar atendendo você com a bela pedida também que você fez, tá bom? Então, um beijo com todo carinho para toda essa turma. Um beijo assim, ó. Morrendo de saudade de vocês, é claro. Muito bom poder contar com o carinho e a participação de cada um de vocês com a gente no programa Festa Popular. Atendendo o Dudu, a Clélia, pessoal almoçando lá em Santo Antônio do Monte, ouvindo com a gente, dando a moral, curtindo com a gente o programa Festa Popular, trazendo Super Banda, a música que me traz de volta até a cidade de Salesópolis, no interior de São Paulo. Tive o privilégio de trabalhar por lá, onde nasce, né? O Rio Tietê. Infelizmente, acho que é o rio mais poluído do mundo, se me falha a memória. Então, é triste, né? Você vê, né? Uma nascente era tão simples, agora já está criando, né? Já está... auxiliando a cidade de Salesópolis com o Rio Tietê, para chamar a atenção, pessoal, para não poluir não só o Rio Tietê, os rios, né, claro, pessoal ter mais um pouquinho de consciência com a natureza, estão fazendo com a Amazônia, brincadeira, desmatamento, o pessoal, a roubalheira danada, pessoal de braço cruzado, acho que quase ninguém está fazendo nada, né, a hora que acabar tudo, como é que vai ser o pulmão do mundo, então, chamando a atenção do Rio Tietê, os demais rios, mesmo nosso Rio Vermelho, tudo, é claro, pessoal ter mais um pouquinho de cuidado, nossos rios, com as nossas nascentes, né, com a natureza no todo, né, é o ar que a gente respira, então, um beijão especial para toda essa turma aí, viajando até a cidade de Salesópolis, atendendo nosso amigo Dudu, nossa amiga Cléria, o pessoal de Santo Antônio do Monte, com a super banda, a música Galera Fala Que Tem Minha Cara, RM com a música Losemai Religion. Alô Dudu, alô Clélia, alô Santo Antônio do Monte. Tonight, I thought. Liberdade AM. Detonando as melhores. 2:17. Às 2:17 aqui nos estúdios da Rádio Liberdade, trazendo, é claro, o RM com a música Lose and My Religion, atendendo os amigos Eduardo, alô Dudu, alô Clélia, pessoal almoçando no bar São José em Santo Antônio do Monte, ouvindo com a gente. Programa, é claro, boa pedida, pediu o RM com a música Lose and My Religion, a gente trouxe pra você, a gente fez uma viagem até a cidade de Salles Opes, me lembro, tinha a galera, né, o Fred, me lembro o nome dos meninos assim e tudo mais, e os caras tocavam no bar de frente onde a gente morava, numa cobertura, sempre ia se tocando lá e a gente foi pegando afinidade e levei para lá também o som da música sertaneja, né? A gente então fez uma grande amizade, é claro, claro, com o decorrer do tempo a gente perde contato, mas realmente essa música traz uma grande saudade da cidade de Salesópolis, do estadão de São Paulo no todo. Então, boa pedida, nosso querido amigo Dudu ligou para cá e pediu a super galera do RM com a música Lose My Religion para toda a geração do amor, é claro, pessoal que tem tudo no coração, muito amor, muita paz, muita alegria que a gente deseja pro Dudu Paclelli e toda a turma curtindo com a gente o programa Festa Popular. Fala aí, gente boa, mais uma vez um grande abraço ao querido amigo Reginaldo Marcos, né? Nosso amigo ligou para cá, o Dico, nosso popular Tereza, mandando um abraço, meu sogro e a sogra, ficou muito feliz, muito obrigado, tamo junto, é claro, tamo junto sim, sempre, um abraço com todo carinho, o amigo, né? Meu querido amigo Reginaldo Marcos, Roda Federal, cara roda de norte a sul do Brasil, caminhoneiro, nota mil mesmo, cara, Roda Federal, lá com a sua esposa, a nenenzinha, que me fale o nome no momento, linda, maravilhosa, beijo com todo carinho para toda a turma, e os sogros, né? Eu sou Juca e a Dona Rita, adorando, amando ouvir com a gente o programa, né, que venha, mas às vezes, é claro, tá sempre curtindo com a gente o programa, Festa Popular, próxima música dedicada com todo carinho especial também, é para cada um de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, vão estar mandando alô para toda essa turma aí, super nota mil, né, beijão especial com todo carinho, meu querido amigo Xande Max, grande DJ, deve estar aqui em Tepsirica logo mais para estar aplaudindo, é claro, esse grande show, alô Xandão, grande abraço para você e pra esposa Isabela, pessoal também Divinópolis ouvindo com a gente o programa Festa Popular, registrando a audiência, super legal, meu querido amigo Xande Max, né, grande profissional da música, beijão especial pra ele, também pra Isabela, sucesso sempre, né, parceiro da gente de palco de longas e longas datas, aproveitando, falar em DJ, um salve especial com todo carinho, o melhor DJ do Brasil, meu querido amigo DJ Tadeu Henrique, pra esposa Maria Alice, e também pra Carol, né, os meninos, a esposa Carol e a Maria Alice, pessoal curtindo com a gente o programa Festa Popular, nosso parceiro, é claro, o cara sabe tudo de música mais um pouquinho, sempre dando um apoio e suporte legal pra gente, não só no programa, na minha vida no todo, então, alô DJ Tadeu, um grande abraço, um beijão especial pra você, Carol, Maria Alice, também pro nosso amigo, né, Tatão, Dona Vânia e todo o pessoal, Gilson Sorriso, Jerusa, Rafael também para Franciele, beijo com todo carinho, morrendo de saudade dessa turma, bom final de semana para vocês, é claro, pessoal também que vai estar curtindo a doidada, logo mais, grande show Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, no show do Eto, é claro, todo mundo convidado também para estar participando com a gente, um abraço com todo carinho, alô Xande Max, alô Isabela, obrigado por estar sempre curtindo, a próxima música vai para vocês também de uma forma bem especial, tá bom? Então já que a gente falou que ia estar acontecendo, é claro, no Festival de Viena, vai estar acontecendo hoje, né, no sabadão, todo mundo convidado também para vir para cá, vão lembrar amanhã então, a programação de amanhã, o fechamento legal então, nosso 27º Festival de Inverno de Tapicerico, o melhor do Brasil, não se fala mais isso, lembrando, programação de amanhã é o seguinte, às 10:30 da manhã, já começa então mais cedo, o espetáculo Cantigas de Roda, com o grupo Renasceriano de Resgate, as tradições e cultura e folclore, né, Greta Kurf, grande abraço ao grande amigo Danilo Bastos, também nosso amigo Carnelo Cuco, todo o pessoal, né, grandes amigos nossos, já tive o privilégio de receber a folia, né, do Greta Kurf na minha casa, realmente o pessoal que traz uma paz tão grande, tem que ter sim, não pode deixar perder nossas tradições, né? Então logo mais, amanhã às 10:30 da manhã, todo mundo convidado para ir um pouquinho mais cedo para estar acolhendo e aplaudindo, né, o espetáculo Cantigas de Roda com o grupo Renasceriano de Resgate às Tradições, Cultura e Folclore, Greta Kurf, um abraço a todo o pessoal, queridíssimos amigos nossos, né? Local saída do cortejo do Centro Cultural até a Praça do Coreto, todo mundo convidado então para estar aplaudindo essa galera, resgatando cada vez mais as tradições, né? Tudo que você pensar em termos de tradição, o pessoal traz, sabe tudo um pouquinho, conta história, é folia de reis, tudo mais, encomendação de alma, então imperdível realmente essa apresentação, lembrando que o cortejo sairá do Centro Cultural, né, amanhã às 10:30 da manhã, vai até a Praça do Coreto, todo mundo convidado também para estar participando, um abraço, um beijo com todo carinho a todo o pessoal do Grupo Greta Kurf, Grupo de Renasceriano de Resgate, as Tradições e Cultura do Folclore, um beijo especial, sucesso cada vez mais, não pode deixar acabar de forma nenhuma, trazer, resgatar as tradições do nosso povo, né, são o melhor da vida, então um beijo com todo carinho para toda a turma, a qual tem privilégio de ter todos os amigos meus, um beijão especial para toda a galera do Greta Kurf amanhã às 10:30 da manhã, todo mundo convidado não para estar aplaudindo essa galera que faz um trabalho social importantíssimo, intelectual, um abraço com todo carinho para toda essa turma aí. Lembrando que às 10:30 da manhã, o espetáculo, uma surpresa para Benedita, com o grupo Trampolim, né, na Praça do Coreto, então assim que terminar a apresentação do Greta Kurf vai acontecer, mas um grande espetáculo, uma surpresa para Benedita com o grupo Trampolim, local também na Praça do Coreto, então o pessoal pode se concentrar mais cedo na Praça do Coreto, às 14h, feira de artesanato João Faísca, das 14h às 19h, local local. Rua Vigário Antunes, todo mundo convidado também. Imperdível, Low, né? Nota mil. Abraço para todo o pessoal que está participando. Às 15h, apresentação. Orfeus, da banda Orfeus, né? Orfeus Banda, todo mundo imperdível também. Às 15h. Pessoal em frente à prefeitura. Pessoal vai estar lá também para aplaudir. Às 16h, apresentação da banda Flau, né? Na Praça do Coreto, imperdível também. O pessoal vai estar arrebentando, colocando todo mundo para ouvir, né? Também música de altíssima qualidade. Às 18h, 18h, DJ Pedro Henrique, o Namastê, também do local Praça do Coreto, então vai ser imperdível a programação no centro da cidade amanhã. Às 18h, do DJ Pedro Henrique, né, a gente já comentou, e lembrando que às 19h, às 19h, então, apresentação do coral, do coro, né, paroquial São Bento, na Igreja Matriz de São Bento, né, todo mundo convidado também para estar lá, para aplaudir, realmente é lindo, maravilhoso, nesse coro paroquial, para o pessoal que tem a voz tão linda, traz tanta paz, né, em cada apresentação para nós. Um abraço a todo o pessoal também, que cada vez representa a nossa cidade em termos de cultura, né, beijo para toda essa turma aí. E às 20h, apresentação da Lira Musical Nossa Senhora do Desterro, né? O pessoal vai estar aplaudindo também, isso também na Igreja Matriz de São Bento, aqui em Tapsirica. E às 21h também vai chegar mais uma vez Mix DJ para estar colocando um som, uma sonzeira, o pessoal já entrar na preleção, no clima já do grande show, né? De logo mais. E lembrando então que às 20h tem um grande show, Impulso Internacional Trio, as mais importantes bandas de baile da história da região, sem dúvida nenhuma, se não de Minas Gerais, né? Zé Júlio e toda a galera vai lá para estar aplaudindo, né? Os grandes sucessos, sucessos novos também, o pessoal tem todo o talento, nasceu para cantar, realmente para encantar a todos nós. Então, imperdível amanhã na Praça do Coreto, às 21h, show imperdível com Impulso Internacional Trio, Zé Júlio e toda a sua trampa levando, todo mundo emocionando, todo mundo colocando a Praça do Coreto para emocionar e também dançar. Um beijo ao Zé Júlio e toda a família Toledo, a todo o pessoal do Impulso Internacional Trio amanhã, lembrando, às 21h, arrebentando no show na Praça do Coreto. Lembrando, às 22h, então, um grande show imperdível, cantor mais amado do Brasil, Amado Batista, arrebentando, colocando todo mundo para se emocionar amanhã, às 10h, na Praça da Matriz de São Bento, é claro, todo mundo convidado também para estar participando com a gente, tá bom? Um abraço com todo carinho, um beijão com todo carinho, o grande prefeito, o Ira Reis, que eu tenho, parabéns por essa grande realização, a vice-prefeita, nossa querida amiga Joyce Riz, né? Os vereadores e a nossa querida secretária de Cultura e Turismo, Alô Simone, um beijão especial, beijão, bom sucesso, né? Grande festival de inverno é para todos nós, um beijo com todo carinho para todo o pessoal que vai estar se esbaldando de tanta cultura hoje e amanhã para a gente estar fechando com chave de ouro nosso 27º Festival de Inverno da Tapsirica, claro, todo mundo convidado também para estar participando com a gente, tá bom? Então vamos aproveitar, vou dedicar com todo carinho pro Joés Leda, Kevin Thiaguinho, pessoal de Santo Antônio do Monte, aproveitando a pedida do meu querido amigo Reginaldo, para sua esposa, né? Dá um beijão especial para toda a turma lá, a filhinha dele tá linda, maravilhosa, também pros sogros, né? O Sou Juca e a Dona Rita, pessoal tá amando, adorando ouvir com a gente o programa Festa Popular, a gente continua, o pessoal pensa que é mentira, o pessoal passa para cá, dá tchauzinho para ele, pensa, o cara deve estar mais louco lá, porque tá apresentando programa e dançando para lá e para cá, eu fiz, né? Tipo uma promessa, a gente vai ficar dançando desde o início do programa até no fechamento do programa Festa Popular, lembrando que a gente nem vai embora hoje, tanta emoção, audiência super legal, 998-396763, 998-396763, liga pra cá, envie sua mensagem de texto, tem o maior prazer de estar atendendo essa galera com a gente, injeta no nosso WhatsApp legal, a gente tá arrebentando um show de audiência com vocês no programa Festa Popular, tá bom? Abrindo parênteses, mais uma vez um beijo com todo carinho pra Sabrina da Cantina e Pedra do Indaiá, seu esposo Fábio, parabéns pelo esposo que tem, parabéns Fábio, também pela esposa que tem, né? Casal maravilhoso, tão bonitos aqui na foto, na bolinha do Zap, então tive o privilégio de dar um dedo de prosa a semana toda com o Fábio, né? Pessoa inteligente, pessoa tem uma prosa tão boa, traz tanta paz pra gente em termos de palavras, né? Lô Sabrina, um beijão especial pra você, pro Fábio, né? Pra sua mamãe, que é a Dona Erilda, e também pros meninos, a Júlia, super educada, e o Pedro Henrique, um abraço a todo o pessoal de Pedra do Indaiá curtindo com a gente o programa Festa Popular, um beijo. Obrigado, tá sempre curtindo com a gente o programa, tá bom? Então vai pro meu amigo Reginaldo Tereza, pra esposa dele, a Lourinha, né? Que é a gatinha, filhinha dele também, que tá linda, maravilhosa. Alô, seu Juca, alô, Dona Rita, o pessoal em Divinópolis, vai também. Joécio Leda, Thiaguinho Kevin, um beijão especial pra essa turma do coração do Ivan Gabriel. Gustavo Lima, o embaixador do amor, com a música Cabelos Cor de Ouro.